Papa Romeo November Oscar Whisky, chame pronto táxi. Sou 3304, posse a GT 398, desça para 2500 pés, ajuste 10118. Autorizado LF Whisky da 1-0. Para 3500. Confira 3500, 500, 1-0-8, 3304. Nós 3-0-8, na prova do 366, descendo para 2500 pés. Seu prova 366, 2500 pés, tá? 3304. Reduza para 1709. Reduzindo 3304. Sim, a instrução teria sido dada por 368 após 366 para 2500. Porém, continua na aproximação, por hora do 366, reduzindo para aproximação agora. Tráfego precede 4 milhas, um RPS 320. Pode ser, eu tenho o tráfego no visual, tinha sido cotejado, direto 366 para 2500. 368 após direto 366. Exceção 2500 e 200, 3304. November Oscar Whisky, o ajuste de altímetro 10118, reporte no ponto de espera da Romeu. Romeu, 2796, para seu ponto de espera próximo. 2796, mantém o ponto de espera da 10. Passando o Vitor Alfalfa Coral Montevideo de Descida com a informação. Passando o Vitor Alfalfa, bom dia, proa de Bomed, para chegar a Bomed, desça para o nível 050, ajuste 108. Para o 050 da proa de Bomed, para chegar a Bomed, Vitor Alfalfa. Complete final ILS, chame a torre 11895. 11895, 3304, daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia, tá 3304, final 2.232. Tá 3304, continua a aproximação, aguardando a pista livre, a nave que precede é um R2 da Avianca, aproximadamente uma milha da cabeceira. Passinho 3304, baixar travado, aguardando. Azul 2783, chame Centro Recife na frequência 1-260-0128-8. Recife 260-0128, Azul 2783. Sinal 3304. Sinal 3304. Autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. Teve de pouso na 1-0, 3304 atam. O 2796 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali manter 2796. Meu nome é Brasco, isso autorizado ingresso pista 7, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto, não vamos ver, pronto, eu quero sair. 3304 no solo 34, ao livrar a pista no controle sol na frequência 121 decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Azul 2796, autorizada a colagem pista no zero, vento calmo. Ajuste altímetro no 08. Autorizada a decolagem 2796. Decolado às 36, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 198, bom dia. Bom dia. Meu novembro, eu acho que isso autorizado a colagem. Estou no 7, vento calmo, ajuste altímetro no 09. Olha, Salvador, bom dia, o Azul 2796, 1000 pés na Conde. Azul 2796, contato radar, C da Conde, sobrevoe, mantenha nível 170. Uno 70, saia da Conde 2796. Romeu November Oscar Whisky, decolado aos 3-8, aposto para o cruzamento do campo. Aposto para o cruzamento ao campo, November Senhor Uber 796, seria possível a gente voar direto com a gente? Uber 796, direto com a gente, presente. Obrigado. November Oscar Whisky, descendo curva para cruzar o campo. Paulo, é November Oscar Whisky, estou com trago no visual autorizado da presente cruzamento do campo. Mantena, me escuta. Autorizado o cruzamento do campo, coordenando com a escuta, November Oscar Whisky. Salvador Azul 4299. Azul 4299, autorizada a linha área e mantém, sistema 0. Ali mantém, 910, 4299. November Oscar Whisky, cruzou o campo. Gente, eu tô com o meu November Oscar Whisky, sobre a estrada do Coco, à sua esquerda, até o pedágio, aguardando transferência. Estrada do Coco até o pedágio, November Oscar Whisky. Azul 4299, para informação de tráfego, à sua esquerda do eixo da decolagem, o Papa 28 Alfa, decolou da pista auxiliar, a 1.000 pés, se afastando com o litoral nordeste, não interfere. O vento calmo, hoje de altímetro 1.098, autorizado decolagem, que está 1.0. Ok, centro do tráfego, decolagem autorizada 1.0, ou 4.299. 5.0. Gente, ontem a chegada, a Mediono, mantém o nível 050 atingido. Ao atingir, manter 050, por quê? Afirmo. Ok, ao atingir, vai manter 050 na November Oscar Whisky, Sam, controle Salvador da presente, 1919-80 até o retorno. Chamará o controle em 1119-90, November Oscar Whisky. Uber 796, pequeno desvio esquerda para 040, aproximadamente 10 milhas. descente, descente 96, desvios, aposto a de Conde. Faz desvios, Conde. Controle de Salvador, na Renda da Saúde, mantendo o nome do país, corredor forte. Meu nome é Brasco Whisky, corredor forte, no meu pé, reporte para regresso. O nome é o pé, mantendo corredor forte, chamada para regresso, novembro Brasco Whisky. Salvador Azul 4299. Azul 4299, contrato radar, saída São Paulo, no submarino nível 340. Salve 340, São Paulo 4299. Vitor Alfonso, para prosseguir na esquerda quando possível. Pede aplausos rápido, desça para 2000 pés. O ajuste do altímetro 08. Vitor Alfonso, livre elétrico, reporte no localizador. Desça, desça para 2000 pés, reportar no localizador Vitor Alfonso. Haveria possibilidade de voar direto Sanvo 4299? Realizado Sanvo 4299. Sanvo, muito obrigado, 429. Bom dia, autorizado, a linha de decolagem está no zero, o vento para cheque variável com 49. A linha de decolagem está no zero, 95. X-59 descending at a 15.5 for 110 and with Quebec. Morning America X-59, I'm on arrival, descent flight level 050, expect ILS X-ray 2910. ILS X-ray 10 down to 050 American X-59. Controle Salvador Oceanair 6311 para Quebec, descendo no 60. Oceanair 6311, chega da Bonf, desça para o nível 050. Bonf, Lua 095, decolar 248, chame controle Salvador, 120, 119, decimal 8, bom voo. 098, bom dia, opa, desculpa. Salvador, bom dia, o voo 1095, Arborona, Lepa, passa 1600. 1095, contato radar, sai da Arbo 1, sube, mantenha 360. Sobe, mantenha 360, voo 095. Voo 095, possibilidade de fazer na Proje Lepa? Proje Lepa é 1095. Quando Lepa, voo 095. Azul 4299, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Recife 12835 e 1238, Azul 4299. Localizou, Vitor Alfalfa. Vitor Alfalfa, Lisa Elias, estamos zero, chame torre 118, decimal 95. 1895, Vitor Alfalfa. Vitor Alfalfa. Patango, Vitor Alfalfa, torre Salvador, prossiga. Na final ILS. Vitor Alfalfa, a intenção é, assim que visual, cancelar e reportar a base pela direita da 107. Confirma. Gente, Papatango, Vitor Alfalfa, reporte para o cancelamento do voo EFR, o ajuste 1018. Reportarei 7018, Vitor Alfalfa. Salvador, bom dia, TAN 3. 3179, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, o vento 130 graus, 029. Gente, está autorizado a linha de decolar, no zero, TAN 3, 179. Tiger 59, down to 4,000 feet, down 1018. 1018 down to 4,000 feet, American 229. Chame-se do Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Recife 260-2888, gol 095, chama de. Setor Alfalfa, visual para o cancelamento e fase pela direita da 17. Batalho Vitor Alfalfa, voo IFR cancelador 54, autorizado. Curva esquerda, base pela direita no 7, aguarde autorização de pouso. Esquerda para a base da 17, aguardando autorização de pouso, Alfa. Salvador é o azul 9301, ou autista Quebec. Azul 9301, para de Gomédio, para chegar a Gomédio 1, no ponto ideal, desce para o 050. Ideal, para o 050-930. Mercury 29, down to 2,000 feet, for 8108, clear for left 110, do ponto localized. Down 2,000 feet, Juliet, ILS 10X, approach American 229, we'll call you on the localized. 0179. Entrei no 79, acione 5521 no transponder. 5521 positivo, é corrigir. Batango Vitor Alfa Alfa, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 120 graus, 06 nós. Vento autorizado, pouso na 17, Vitor Alfa. Fiz 179, confirma o transponder acionado 5221. Foi corrigido para 5521, senhor. Estou chegando agora, contato radar, está 3199, sobre o material 340, saída São Bruno, está 3179. São Bruno, 340, pode dar e voar direto Leda? 2210, direto Leda, está 3179. Roda meu voo Leda, 3179. Azul 2796, 63 milhas nordeste do Salvador. Serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju 203, bom dia. Bom dia. Firmo, solo 56, autorizado, backtrack até a 10, estaciona a frequência livre. Está livrando, 150, 1301. 301 para o nível 050 na Bomédio 1. 050. O Chanel 6311, desce para 4 mil pés, ajuste no 08. 4 mil pés no 08, 6311. 63-11, reduza para 2109, número 2 na aproximação, tráfego precede, pode 757. Reduzido 2109, 639. American TT9, we're turning final for runway 1810. TT9, clear for those 1810, center tower, frequency 118.95. TT95, good day, American TT9. Good tower, American TT9, with you on the ILS 10. Talvez no pé, ajuste 10 no 8, liga elétrica, reporte localizador, pistão 0. Após pelo 21 pé, está autorizado o procedimento 631. Pé 3179, controle. Na escuta 3179. Pedido do centro Recife, volte ao transporte 5221. Gente, 5221 no pé. Azul 9301, número 3 na aproximação, reduza para 2109. Reduzindo 229, I have inside clear to land runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear land 10, American TT9. Controle Salvador. Bom dia, Gol 2171, informação Quebec, passando 250. Bom dia, 2171, chegada a bomba, desça para o nível 050. 1150, voo 2171. Azul 9301, desça para 3000 pés, ajuste 1098. E o 1018, 9301. Correção azul 9301, desça para 2000 pés, ajuste 108, redução para 1709. Reduzindo para 170, descendo para 2000, 9301. Controle Salvador, 90 graus para o Wilson, controle de fruta, subida para 2500, vai. Gente, 9 graus 3, com ajuste do altímetro 108. Gente, ajuste 908, 90 graus para o Wilson. 179, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 1235238, grato, bom dia, bom serviço, 3179. Bom dia. Recife, né? Estabilizou 63 no 1. Chile 63 no 1, Lido Leste, Chile Torre 118.95. Pastor 39, ciente, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, pastor 39. Estabilizou 9301. Azul 9301, Lido LS, pressão no zero, chame torre 118, decimal 95. 295. Torre Salvador, 9301, estabilizado. Azul 9301, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, o ajuste no 018. Guarda. Pastor 39, confirme se decola a partir da interseção hotel ou cabeceira no zero? Negativo, pastor 39, decola da cabeceira. Gente, entendido, decolagem da cabeceira, após passagem então do airbus da Vieca pousando não no zero, de imediato autorizado cruzamento da pista no zero, reporte na Delta. Pastor 39, então da presente, após a agenda da Vieca, autorizado o cruzamento da pista, reportará no ponto de espera da Delta. Pastor 39 agilizando o cruzamento, tráfego na final da 190 para ponto. Pastor 39 já iniciou o cruzamento. Canal 6311, no solo 07, a liberar a Vietec do Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 9. 219, 6319. Pastor 39, prossigo táxi via Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera, reporte pronto novamente, Pastor 39. Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera, vai reportar. Pastor 39. Azul 9301, no pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 039. Vire pouso no zero, 9301. prossiga. Estou 39 no ponto de espera. Pronto. Estou 39 autorizado a alinhar e manter pistão zero. Autorizado a alinhar e manter pistão zero, para estou 39. 9301 no solo 10, liberar a DEC Foxtrot, chame Paulo Salvador no 21-9. Na Fox 219, 931, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1230, cruz a 210 na proa de Pomete. Essa é a informação, Quebec. 59. Passou 39 autorizado, decolagem, pista 1-0. 5050, bom dia, Quebec. Desça para 4.000 pés, Gestion 018. 4.018, gol 2171. Decolado 819, chame Controle Salvador, 119.8, bom voo. Baixou 39, chamada Controle Salvador, 119.8, muito grato, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, baixou 39. Saída 39, pastor 39. Contato radar, saída coral 1 no Bravo, suporte mantém nível 00. Passou 39, saída coral, subir, vai estar subindo para atingir o nível 1 centena. Bom dia, gol 1160 com a informação Quebec. Dia, gol 1160, chegada por meia de 1, desce para o nível 060. 060 por meia de 1, gol 1160. Gol 2171, desce para 2000 pés, ajuste 108, livre LF, reporte localizador, pistão no 0. Reportará, gol 2171. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu informe de Fome Tango. Dia Papa Romeu, uniforme Tango. Desça para o nível 120, reporte atingindo para modificação. 120, reportaremos atingindo para modificação. Possibilidade de voar direto de destino, Feira de Santana? Pois é, direto Feira de Santana, uniforme Tango. Direto Feira Tango. Dois, bom dia, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado a linha de decolar da 10, chanera 63, 12. Câmara no UTF, reporte para ingresso no corredor Interlagos, na Nebraska Whiskey. Faça uma verificação do transponder, não receba as indicações. Autorizado, gol no 2171. Gol 2171, Líder Leste, chame torre em 11895. 295, obrigado, até daqui a pouco. Gol 1230, desça para 2000 pés, ajuste 108, Líder Leste, reporte localizador, pistão no zero. 2022, reportarei no localizador, gol 1230. Salvador, bom dia, gol 2171, estabilizado em LS, pistão no zero. Gol 2171, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 8. Aguardando pista livre. 2000, desce via, vou mais de 1, não, 618, gol 960, com mais estabilizado. Mais 63, 12, decolar 218, chame o controle Salvador, 119, décima 8, bom voo. 1198, obrigado pelo trabalho. Gol 2171, no pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 049. Sim, pouso, gol 2171. 50. Da boca, falo 3, 0, 6, 3, 2. 71 no solo aos 21, ao liberar a VTC Fox, trazendo solo Salvador no 21, décimo 9. 19 do 271. Informe então, vai cruzar um 45 para o cancelamento. Frente, Infante Santana, modificado agora os 22, desceu para a altitude de tráfego em Feira de Santana, agora 35 milhas para a feira, chama aquela rádio em 1-31-3, bom pouso. Rádio Feira 1313, grato, Papa Romeu, informa de Infante Santana. Estabilizado com o campo à vista, Mono 230. Mono 230, deveria se chamar torre em 1895. 1895, Mono 230. Onde está o Mono 230, o controle? Oi, Salvador, bom dia, Mono 230, estabilizado na LS 190. 230, bom dia, continua a aproximação, aguardo atualização de pouso, ajuste no 08. 230, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 04 nós. Sempre pouso no 39, posso ver se é estimado de pouso em caravela? Pastor 39, estima pouso em caravela aos 1348. Copiado 348. Chanel 6312, chame sempre Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685-2845 para o Oxalá 312, obrigado. Gol 1160, líder LS, chame torre 1198, decimal 95. 1195, 1160, boa.